Cruiser Cheyenne 6224. Salvador, a Cheyenne 6224. Estou com o 074. O 074, possível. Autorização Guarulhos, CN das quatro pães. Meia 224, possível. Gentileza, senhor, o senhor poderia coordenar para nós aí o 210 para Aracaju e possível a saída para Aracaju? É, a saída é essa mesmo. É, por favor, sintonize. Sintonize a frequência ATIS, por favor, e verifique se está recebendo. Nós tivemos manutenção no sistema aqui, por favor. Ok, vou verificar. O 074, se puder, sintonize o ATIS e verifique se está recebendo, já que nós tivemos manutenção aqui no sistema. Confirma que já tinha, reporta. Está recebendo, alto e claro, no 074. Está na escuta e quando disponível autorização, Guarulhos? Ok, mais um minutinho só. Torre Salvador, Sandres 305, do 9 para pushback acionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, rebota da táxi. Salvador, Oxiné 6224, informa que está recebendo de informação Romeu. Tá ok, gente, obrigado então. É. O trip está recebendo. Gente, obrigado. O trip 55 no 5, curva esquerda e vou na proa 200 para interceptar o localizador. Ok, esquerda 200 para interceptar o localizador. Azul 4209, chame Recife, frequência 13325. 3325, 4209, obrigado. Nada. Para cópia. Está autorizado para Guarulhos no nível 360, na aerovia Periste 50, decola da 10 com curva à direita, na saída da El Leda e depois voa Pidev, aciona 5164 e o controle 119 decimal 8. Positivo, gol 1074 para Guarulhos, nível 360, pela Uniform Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita na saída da El Leda, após Leda Bidev. 5164 o transponder, 198 controle. Correto, chame para o acionamento. Vamos lá, obrigado. Sempre pode voar para o 130? Estimativo, esquerda agora 130 para interceptar o localizador, trip 55 no 5. Esquerda no 5. 224 para cópia. A Cheyenne 224 está pronto. Está autorizado para Aracaju no nível 190, que é negativo 210, 190. Voa direto, decola da 190, curva esquerda na saída Tuca, Jamo e depois Aracaju. Aciona o código 5173 e o controle é 119 decimal 8. E 190 para Aracaju, decola da 10 com curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju, controle 6198, transponder 5173, o Cheyenne 6224, posição 1. Estimativo, o código é 5173, chame para o acionamento. Estimativo, código transponder 5173, vai chamar para o acionamento, 6224. Zero Desça para 2.000 pés. Reporte localizador estabilizado, número 2 na aproximação. 3178. Trip 555, 2.000 para externo. Autorizado final de S, chame a torre 1-8612. 555, grato, boa noite. Externo, baixar travado, avistando 5525. Livre pouso, vento 120 graus, 10 nós, 5525. 5525. Para o táxi, eu tenho 3305. Estamos com 137, autonomia de 3 horas e 40, alternativa é Natal. Livre o táxi, chame no ponto de espera, pronto a decolagem. Autorizado o táxi, reportará pronto. Ponte para 10, 3305. No localizador? Mas eu gente, complete LS, chame a torre no 862. É, boa noite. Boa noite. Ponte Barão Zero pronto, tem condições de decolagem imediata, senhor, sem parada. Está autorizado a alinhar, vai aguardar só a aeronave para o liberar a pista para deixar a corrida. Gente, autorizado a alinhar e aguardando a aeronave livrar para iniciar a corrida, são 3305. O trip 555, solo aos 15, livre à direita e táxi da minha escuta via Alfa e Kilo, via Paz 3, depois para ingresso do Bate 1 no reporte. Você vai reportar para ingresso do Bate 1. Corre, Salvador 3178, transfere, baixar travado. Ciência, aguarde autorização de pouso, 3178. Aguardar. Livre decolagem, o 3305, 3305, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0, 9. Livre decolagem, então, 3305, clear. Pode manter minha escuta, ingresse pátio 3, chama para ingressar pátio 1. É, grato. 3178 de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Repouso. 3305, decola os 1-7, controle 1, 9 decimal 8. 9-8, uma boa noite. Bom. Controle Salvador, boa noite, tá? 3305. Boa noite, já 3305, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 330, sai da PUC. 330 na PUC. Pátio 1, pátio 1 na esquerda para a área remota, 5515. Pátio 1 na esquerda para a área remota, 5515. Solo aos 1-9, livre à direita, táxi na minha escuta, via Alfa, aqui no pátio 3 e depois ingressa pátio 1 no portão 7. Alfa, Kilo, pátio 3, depois pátio 1 para o portão 7, 3178. É pro Aracaju, tá presente, o 3305? Parque. T05, voe Romeo Fox 018. Obrigado, Romeo Fox 018. Tá, 3305, agora chame Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. Salvador, Oxené 6224, pole position, puxa acionamento. Autorizado, senhor Paltax. 074 por inspecionamento 62. No 62, estou autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, no 074. Né? 6234 tá pronto pro táxi, 98 no PV, 12:20, vamos alternar aqui. Chamador. Vira o táxi, chama no ponto de espera para poder colar. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 120 graus, 109, 6224. Alinhar 110, está livre, decolagem 1, 6224. Para o táxi, gol 1074 com 164, Galeão é alternado, 4 horas e 16. Livre até o ponto de espera, chame pronto para decolagem, o 74. Livre táxi, ponto de espera para decolagem, o 074. 6224, decola os 33, controle 19, decimal 8. 19, 8, boa noite. Pode esperar, mas é...